Graça e paz, irmãos e irmãs, nós temos sido poderosamente abençoados com as ministrações de Jeremias, com a pastora Margarete, e hoje nós vamos voltar ao livro dos Salmos. Hoje vamos compartilhar Salmo 127. Repito, Salmo 127. Para você que desejar acompanhar, é um salmo pequeno, mas com algumas lições importantes para as nossas vidas. Deixo um abraço especial e um desejo de saúde física, emocional, espiritual, em todas as áreas da vida, para o querido Paulo Camargo e Zilma, família do Paraná, Mauro, meu irmão, Morgana, cunhada, pastor Eloá, também um abraço, pedindo Eloá Mara, pedindo a bênção do Senhor sobre sua vida, consolo, força. Tenho certeza que o Senhor está distribuindo sobre as nossas vidas essa saúde, saúde em todos os aspectos da vida. Também um grande abraço ao nosso irmão, cantor, ministro de louvor e adoração, José Mariano. Muito bem. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 127, mas antes disso, eu deixo uma palavra que nos foi enviada pelo nosso irmão em Cristo, Everson, da cidade de Atibaia. E ele nos dá uma palavra muito importante. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus nos permite passar pelo vale da dor, é porque Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e nos capacitando para sermos consoladores daqueles que estiverem passando pelas mesmas aflições. Deus não permite que sejamos provados além de nossas forças, nem permite que sejamos afligidos sem um bendito propósito. Os sábios, ao passarem pelo Getsêmani da dor, alegram-se não porque não têm prazer ou têm prazer no sofrimento, mas porque o sofrimento é o portal do aprendizado. O sofrimento acaba gerando em nós, forjando em nós, a maturidade, o amadurecimento, como lidar com as situações de aflição e nos assemelharmos mais a Jesus. Ele nos desejou bênção e eu repasso esse desejo e uma oração para que Deus abençoe a todos vocês. Salmo de número 127 diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse capítulo da Bíblia, o Salmo 127. Faço quatro destaques para vocês e depois uma brevíssima palavra pastoral como devocional no dia de hoje e que também nos alimente para amanhã. O primeiro destaque está no primeiro versículo, ele é a chave da compreensão desse salmo. A não ser que o Eterno, a não ser que o nosso Senhor edifique a casa, se o Senhor não edificar a casa, em outras traduções, em vão trabalham os que a edificam. Aqui está, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Essa é uma verdade. Se o Senhor não edificar a nossa vida pessoal, nossa família, ministério, igreja, país, se o Senhor não estiver no controle, no comando, em vão trabalham os que tentam edificar, acabam edificando para si, não uma casa abençoada, e como eu já disse, casa aqui em amplo sentido, mas acabam edificando para si uma torre de Babel, um lugar de confusão. O Senhor Deus precisa edificar a casa das nossas vidas para que ela esteja firmada de fato sobre a rocha, senão será inútil. Qualquer tentativa humana sem a presença do Senhor torna inútil essa tentativa de edificar a casa. Irmãos, embora nem todos os manuscritos hebraicos tragam claramente o nome de Salomão, porque esse é considerado um cântico de peregrinação de Salomão, embora nem todos os manuscritos tragam claramente o nome dele como autor desse hino, o fato é que seu nome consta nos mais antigos e fiéis originais, aos quais o Comitê Internacional de Tradução da King James teve acesso. A transliteração desse versículo, incluindo o subtítulo, é Shir Hamalaot Lishlomo in Adonai Lovivni Vait Shav Amelu Vonav Boin Adonai Eloishmo Shav Shakad Shomer, o Shomer. O tema desse salmo é o valor eterno do que somos e fazemos. Valor eterno do que somos. Nós somos a casa. E do que nós fazemos, aquilo que edificamos também. O que somos é uma casa que deve estar firmada na rocha, e o que fazemos é uma casa que, usando uma figura de linguagem, que precisa estar firmada na rocha. Não é um estímulo à ociosidade inconsequente. Ah, então o Senhor é que tem que edificar, eu vou ficar parado na minha vida e não vou fazer nada. Não, não é isso. Mas é a convicção de que se o Senhor não estiver no controle, então todas as outras tentativas serão em vão. O princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço valem a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. Aqui há uma série de referências, Salmo 121, 3 a 8, 2 Samuel 13, 34, 18, 24 a 27, Cantares 3, versículo 3, Cantares 5, versículo 7. O arrogante ou os arrogantes confiam apenas ou principalmente em si mesmos, enquanto o sábio luta e trabalha sob a graça, debaixo da graça e as orientações do Espírito do Senhor. Ele confia no Senhor, ele confia na ação do Espírito do Senhor, está dependente do Senhor. Trabalha, sim, como a nota aponta, não é um incentivo à ociosidade, você vai trabalhar em campo pessoal, familiar e todos os outros, mas você confia e edifica, estrutura a sua vida e todas as coisas que lhe dizem respeito, você entrega nas mãos do Senhor, você confia no Espírito do Senhor. O humilde sabe que existe um Deus e que esse Deus não é ele. Então nós temos que ser humildes para reconhecer que há um Deus e que eu não sou Deus, você não é Deus. Ele é o Deus eterno, a ele toda honra, toda glória para sempre. O eterno é o Deus da glória, o Criador do céu e da terra. Aleluia. Então, vamos edificar as nossas vidas sobre a rocha, sobre edificar nossa casa no Senhor, edificar a nossa vida e, como disse, toda a extensão da nossa vida, contando, suplicando pela intervenção de Deus, pela ajuda de Deus, pelo auxílio de Deus para construir o que for que estivermos construindo. Porque se o Senhor não proteger, e aqui serve para todos os campos também, se o Senhor não proteger, se o Senhor não dirigir até a cidade, o país, inútil são as tentativas dos homens de fazer avanços ou progressos, porque só o Senhor é quem pode proteger de fato a nossa vida, assim como a cidade, assim como o país. Só o Deus eterno pode nos dar essa segurança. Bendito seja o Senhor. A segunda nota diz respeito ao versículo 2. Eu leio para você: os obstinados, que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não pensam em outra coisa na vida, só comer e trabalhar. Me lembro do filme antigo, Fernão Capelo Gaivota, embora ele tenha um conteúdo kardecista, evolucionista e kardecista, mas ele traz lições espetaculares, principalmente se nós observarmos com os óculos, em vez de reencarnação, olharmos como um processo de santificação. Se você olhar com esse prisma, olhar pelo prisma de Jesus, então você vai entender que é claro que você vai dormir, vai trabalhar, vai realizar todas as coisas na sua vida que precisam ser realizadas, mas você vai confiar no eterno, como disse o versículo 1. Porque senão você fica até alta noite pensando no que vai fazer no dia seguinte e fica ansioso a noite inteira, acorda e antes do amanhecer já está focado só e exclusivamente no trabalho, idolatra até o seu afazer. Esses que agem assim não alcançam os bens que o Eterno concede, os bens espirituais que o Eterno concede aos que o amam. Então, para você alcançar a vida plena, A vida abundante que Deus concede àqueles que o amam, a nova vida em Cristo Jesus, uma nova natureza, um novo modo de ser, um novo modo de viver, você precisa, é claro, descansar depois de trabalhar, claro, dar o melhor que você puder no seu estudo, no seu trabalho, mas você vai confiar que o Senhor entregar tudo nas mãos de Deus, confiar que o Senhor vai dirigir os passos, pedir para que ele dirija todos os passos, pedir para que o Senhor opere em todas as áreas da sua vida. Esses que fazem assim, esses que amam ao Senhor, mesmo quando estão repousando, são abençoados, porque nós já lemos num salmo que diz: não dormita nem dorme aquele que te guarda, o guarda de Israel. Esses que amam ao Senhor, confiam no Senhor, entregam tudo que diz respeito à sua vida ao Senhor, eles dormem, e repousam, em paz se deitam e logo pegam no sono, porque o Senhor está com eles. Esses que amam o Eterno concedem a ele o senhorio, aceitaram a Jesus como Senhor, concedem a ele o senhorio. Sabem que ele é o Salvador das suas vidas, sabem que ele é o Senhor da sua vida e por isso entregam todo o seu caminho ao Senhor. E sabem que o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. A segunda nota aponta para isso. Um bom trabalho, uma grande conquista, ou lucrativa colheita, que Deus dê a você, Deus dê a todos uma lucrativa colheita, mas entenda, não são fruto somente de labuta, somente do trabalho, ou de uma labuta insana e infinda, mas o resultado direto da graça e da misericórdia de Deus. Para que você experimente o sabor da conquista na sua vida, e são várias áreas que nós temos que conquistar, começando pela conquista de uma vida que está em processo de santificação, como eu disse em relação ao filme, em direção a ser a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a maior conquista que uma pessoa pode ter. Toda pessoa que deseja essa grande conquista e todas as outras que são decorrentes dessa e posteriores a esta, sabem que isso, para conquistar, segundo o coração de Deus, segundo o parâmetro de Deus, segundo o modelo de Jesus Cristo, sabem que não adianta só trabalhar insanamente, num esforço sem fim, mas entregam tudo na mão do Senhor e sabem que essa conquista é um resultado direto da graça de Deus, do favor imerecido que Deus faz por nós. É resultado direto da graça e da misericórdia do Senhor. Tem vários textos, Deuteronômio 33, Jeremias 11, Provérbios 10, Mateus 6, 1ª Epístola de Pedro 5, se você quiser depois conferir. A terceira e penúltima nota, são quatro notas somente, que o versículo, o capítulo é pequeno, diz assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. E eu quero ampliar aqui, não só o fruto do ventre, mas os filhos também adotados. Jesus teve um pai adotivo, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, mas quem o adotou como pai foi José. José é um pai adotivo, que teve em Jesus um filho adotivo. Então, aqueles que são fruto do ventre, mesmo numa situação mais costumeira, mas de acordo com aquilo que o texto está trabalhando, fruto do ventre, é um presente de Deus. Mas nessa outra situação, citando Jesus novamente, o filho, a filha, que você adotou e que depois vai te adotar também ao longo da história, são um presente do Senhor. Particularmente, a nota vai dizer assim: segundo as leis do Antigo Testamento, o Senhor concedia porções de terreno em Canaã aos filhos dos israelitas, para que nelas habitassem, cultivassem e desenvolvessem suas famílias. Números 26, Josué 1, Josué 11, Juízes 2. Se você quiser, faça a leitura desses textos. Entretanto, sem filhos, a herança, e a expressão hebraica não é somente herança, mas também pode ser doação, a herança ou doação, porque a expressão hebraica original significa doação, a herança ou doação das terras seria perdida, conforme nos mostra Números 27, 8 a 11. Assim, a herança ou doação de Deus passou a ser uma expressão com duplo sentido, especialmente para as famílias judaicas. Além da alegria de ter o filho, a filha, saber que eles são e elas são herança do Senhor, são um presente de Deus, são uma doação do Senhor, são uma doação de Deus. Além disso, ainda eles, como o versículo 4 vai apontar, vão ser como flechas na mão do guerreiro. Eles vão ainda mais adiante do que você. Em geral, é isso que acontece com famílias principalmente que andam debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Você caminha, avança em várias áreas da sua vida, principalmente na área espiritual, mas o desejo de Deus é que o seu filho, a sua filha, ainda vá mais longe do que você espiritualmente, no campo emocional, no campo de estudo, no campo profissional. O Senhor tem para nós essa bênção, tem para aqueles que amam a Ele e confiam os seus filhos também a Ele, consagram seus filhos e filhas na mão dEle, que são como flechas na mão do guerreiro. E a principal flecha na mão de um pai, foi o pai das luzes que teve como flecha Jesus Cristo, o Senhor, que realizou o trabalho de manifestar a imagem do Deus invisível. Aleluia! Aí a ação do Deus Pai, de Deus Espírito, na concepção de Jesus e no envio de Jesus, e Jesus é como uma flecha na mão do Senhor, da Trindade bendita. Assim também é com a nossa vida. Esse é o propósito de Deus, que os filhos sejam herança, sejam doação do Senhor, sejam presente e que eles possam ir adiante Não há maior alegria para um pai, para uma mãe, do que verificar que o seu filho, a sua filha, avançaram primeiro espiritualmente e depois nas outras áreas da vida também. Porque nós somos um todo. Então é uma alegria para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, saber que o filho, o neto, a filha, a neta foram adiante, foram além e realizaram também a obra do Senhor. Essa é a maior alegria que um pai e uma mãe têm. Pelo menos aqueles que têm ao Senhor como o edificador das suas casas. E a quarta e última nota: bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Isso era um costume, né? O pleito na porta da cidade, os juízes também julgavam na porta da cidade, é uma tradição hebraica. E não só hebraica, também ali do Oriente Médio. Uma família numerosa é sempre uma chance de colaboração, diz a nota, e bons testemunhos nas disputas da vida. Principalmente numa época e cultura como as que vemos no contexto original desse hino. Algumas versões trazem a expressão não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Isso tem a ver com o fato de as grandes disputas públicas se darem literalmente, como eu mencionei, às portas da cidade. A King James optou pela forma mais literal nesse versículo, que pode ser transliterado dos originais hebraicos dessa forma: Ashre, Agever, Asher, Miler, Aspato, Mehem, Yoivoshu, Tiedabru, Et, Oyevin, Bashar. Você pode conferir no Salmo 128, 3 e 4, Deuteronômio 17, 5, 21, 19, Deuteronômio 22, 15 e 20 a 24, 25, 7, Rute, capítulo 4, verso 1, Isaías 29, 21, Amós, capítulo 5, versículo 12. Até aqui, já o Senhor disse o que tinha que dizer na sua palavra. Nós temos que edificar nossa vida no Senhor. E aí nós sabemos que estaremos protegidos. E se não edificarmos no Senhor, tudo o que fizermos vai desembocar em fracasso. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam a sentinela. E também o texto trabalha, o 2 reforça essa ideia, o 3 vai dizer dos filhos, que são presente de Deus, flechas na mão do guerreiro. Versículo 4, e completa com o 5, dizendo que você jamais será envergonhado ou não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Ou seja, quando você tiver num pleito e observar a sua vida, sua casa, sua família, você não será envergonhado. Porque Deus vai abençoar tanto a você como os seus descendentes, e isso será motivo de alegria e de honra para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim o seja na vida de todos os irmãos e irmãs. Para finalizar, eu deixo essa proposição: edifica a tua casa, do livro Salmos. Esse salmo nos alerta quanto à necessidade de mantermos nossa vida em comunhão com Deus. Irmãos, em primeiro lugar, esse salmo nos alerta quanto à necessidade de mantermos nossa vida em comunhão, em consagração a Deus. Tem abrangência que alcança a totalidade de nossa vida, hoje e eternamente. A abrangência do salmo, edificar a casa, não é só uma área, não diz respeito somente a uma área, mas diz respeito à totalidade da vida. Hoje e eternamente. A proposição inicial, edifica a tua casa, deixa claro que se o Senhor, o Criador do céu e da terra, não estiver no total comando de sua vida, a realidade inevitável é de que amanhã ou depois você pereça. A realidade inevitável é de que você, se não estiver debaixo do senhorio de Cristo, vai perecer. Diz assim João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma realidade para você individualmente, para cada pessoa da sua família. Individualmente também nesse caso, porque a salvação é pessoal e intransferível. Mas a sua influência sobre a casa pode levar os outros membros da família a essa experiência com Deus, com o Criador do céu e da terra, com o eterno Deus. E se assim não for, a realidade inevitável é de que amanhã ou depois, ou você vai perecer, ou outras pessoas da sua família vão perecer. Por isso, mantenhamos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, entregamos nossa vida a Ele, consagremos-nos a Ele, mantenhamos comunhão com Ele, amemos sobre todas as coisas ao Senhor. E amemos o próximo como a nós mesmos. O texto é claro, queridos, e diz que todo o trabalho do ser humano pode ser em vão caso a vida não esteja protegida pelo guarda de Israel. Fazendo uma revisão no próprio texto, eu já digo aqui, o texto é claro e diz que todo o trabalho do ser humano é em vão. Não é que pode ser, é em vão. Se fosse fazer uma nova edição aqui, é em vão se a vida não estiver protegida pelo guarda de Israel. Não adianta fazer tudo, estudar muito, trabalhar, ganhar muito, mas desembocar no nada, né? Só o Senhor pode dar à sua vida o sentido pleno, a alegria plena, o amor real, a paz e tudo aquilo que a Bíblia diz, a graça, a misericórdia. Então, não corra atrás do vento, não fique só pensando nas coisas do presente, mas pense no presente, no porvir, em comunhão com Deus, em comunhão consigo mesmo e em comunhão com o próximo. Nesse sentido, irmãos e irmãs, o salmista vai declarando que pode ser inútil, ou eu faço a mesma correção, vai declarando que é inútil levantar de madrugada, ou repousar tarde, ou comer o pão de dores, é inútil. O máximo que a pessoa vai conseguir é um êxito estudantil, um êxito profissional, um êxito econômico financeiro, mas isso não vai dar conta, não vai satisfazer o ser de cada pessoa, o ser da pessoa em sua totalidade. Não vai preencher a necessidade que cada um tem, não vai preencher a necessidade de sentido da vida, não vai preencher o presente, não vai preencher O futuro não vai preencher a compreensão da própria história no passado, não vai. Só o Senhor pode satisfazer plenamente esse vazio do coração humano. Há um espaço em nossa vida, vamos chamar assim, há um espaço significativo no nosso ser, o centro, a centralidade do nosso ser, que só pode ser ocupado e satisfeito e realizado se Deus estiver nesse lugar. Se Deus estiver no centro da sua vida. Senão, a pessoa faz toda uma série de outras conquistas, mas sempre está se sentindo com uma falta. Está faltando algo, há um vazio. É preenchido temporariamente por uma coisa, depois a pessoa troca temporariamente, tenta saciar com outro elemento, depois vai procurar saciar com outra coisa, mas nunca vai conseguir preencher esse espaço, esse sentido, essa razão de ser que só Deus pode preencher. Em nome de Jesus, eu digo a você, entregue sua vida a Jesus nessa hora. Diga essa oração que eu vou dizer, Senhor Deus, nessa noite ou nesse dia, eu entrego por completo a centralidade da minha vida, a totalidade da minha vida, em tuas mãos. Aceito a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Aceito a Jesus como Senhor da minha vida, como parâmetro, aquele que manda, e eu o obedecerei e o seguirei. Faça essa oração agora. Diga, eu entrego a minha vida a Jesus. O aceito como Senhor da minha vida. Me rendo. E você vai experimentar aquilo que todos que entregaram a sua vida a Ele experimentam. O preenchimento do seu ser. Na totalidade, não é que você vai deixar de ter dificuldades e problemas, não é que você não vai ter lutas e desafios, não é que você vai ter que deixar de estudar e trabalhar, não é isso, não é um chamado à omissão, não é um chamado ao ócio não criativo, né? Não. Você vai fazer tudo isso, mas agora preenchido pela presença de Deus, repleto, abundante, eterno. Você já sente a eternidade passando por você, como um rio de água viva. Se você não tiver o Senhor, vai ficar um vazio aí, um buraco, e jamais poderá ser preenchido por qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Então o salmista declara que é inútil levantar de madrugada e repousar tarde, ou comer pão de dores, se você não tem a Deus como seu Senhor, a Jesus como seu Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, entregue sua vida a Ele. Pastor, eu já entreguei, já sou salvo, então agora se renda por completo e diga, eu quero ser um discípulo teu, eu quero ser totalmente compromissado com o Senhor, quero ser um adorador. E adoração em hebraico, a palavra, a raiz da palavra é rendição. Eu me rendo, eu me entrego, quero ser um adorador. Faça isso. Se renda, você que já entregou sua vida a Jesus, passe a ser de fato um adorador rendido e comprometido com o Deus eterno. Para você interceder, divulgar, trabalhar, ministrar, cooperar, ofertar dons, talentos, ministério, tempo, tudo, você entrega a Ele. O adorador que anda na presença de Deus sabe que o Senhor abençoa em todo o tempo. Nós que já estamos no processo ou no caminho da santificação, na trajetória da santificação, sabemos e eu podemos dar testemunho. São muitos que estão dizendo para você agora, em muitas partes do mundo, é uma voz só, é um só coração, é uma só mente, que diz a você agora, quem anda na presença de Deus sabe que o Senhor abençoa em todo o tempo. No tempo de grande colheita ou no tempo de escassez, no tempo de grande alegria ou no tempo de lágrima. Nós temos tudo isso, igualzinho a todo mundo, só que o Senhor nos abençoa em todo o tempo, aí é diferente. E você vai experimentar isso, você que não aceitou e você que já o aceitou e vai se render totalmente, vai parar de ser um quase cristão para se tornar um cristão rendido, adorador, você vai experimentar essa proteção de Deus. O adorador anda na presença de Deus e sabe que o Senhor o abençoa em todo o tempo e mesmo nas horas da noite está protegido. Assim também é com relação à descendência, que a palavra de Deus declara ser herança do Senhor, doação do Senhor, bênção do Senhor. O grande desafio, meus irmãos, minhas irmãs, é que os filhos, as filhas sejam de fato como uma flecha na mão do guerreiro. Sejam como uma flecha na mão do Senhor, o Deus eterno. Sejam como uma flecha na mão de Jesus, que é mais valente que o valente. Ele que foi uma flecha na mão de Deus Pai, deseja agora que cada um dos seus irmãos mais novos também sejam como uma flecha na mão, em suas mãos. Ele que é o mais valente que o valente. O que é isso, pastor? Ele é mais poderoso que o maligno. Tá bem? É isso. Ele é mais poderoso que o maligno. Que em um determinado texto, o maligno é chamado de valente. Então a Bíblia diz que ele é mais valente que o valente. Ou seja, ele é maior, mais poderoso que o maligno. Feliz é a pessoa, irmão, irmã, que pode olhar para os seus filhos e netos e perceber o testemunho de suas vidas e que o testemunho de suas vidas é agradável ao Senhor. Invista na ação missionária, invista missionariamente na vida dos seus filhos, filhas, sobrinho, sobrinha, neto, neta, invista. Porque essa é a maior felicidade, poder olhar para os seus filhos, netos, e perceber que o testemunho de suas vidas é agradável ao Senhor. Essas pessoas não se sentem envergonhadas, em tempo algum, nem se sentirão. Porque o Senhor nos levanta como adoradores nessa noite e nos convida a manter um testemunho de vida impactante e uma palavra profética diante de nossos familiares. Você é uma vida impactante, é um testemunho impactante. Você, a sua vida é uma palavra profética, é uma carta aberta para os seus familiares. Que a palavra, ou como vocês conhecem, o verbo vivo, embora a melhor tradução seja palavra, ali em João 1, palavra, razão, sentido, mas tudo bem, não vamos entrar nisso agora. A palavra, o verbo vivo, Jesus, o próprio Jesus, anuncia aos nossos queridos toda a vontade do Pai, quebrando todo o distanciamento entre Deus e cada um de nós, entre Deus e a nossa família, entre Deus e a igreja. E Ele pode, só Ele pode, acabar com o distanciamento e o vazio de milhares de pessoas que estão na sociedade. Eu deixo essa palavra de oração com vocês, finalizando, que a palavra do Senhor, o Verbo vivo, o próprio Jesus, anuncie aos nossos queridos toda a vontade do Pai, quebrando todo o distanciamento entre Deus e cada um de nós, entre Deus e toda a humanidade. Que o Senhor opere isso em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Recebamos a nossa bênção, bênção do Senhor, e tenhamos uma noite abençoada e toda a nossa vida abençoada. E eu deixo só a última vez essa palavra: invista missionariamente nos seus familiares, filhos, sobrinhos, netos. Invista para que você experimente desse gozo, dessa alegria que Deus sente ao olhar para você que está caminhando com Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a edificação da casa, operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, seja sobre nós. E sobre nós edifique uma verdadeira morada espiritual, um tabernáculo, um edifício espiritual, uma tenda para a manifestação da sua glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a poderosa ação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.